Ciro. Alguma possibilidade de voar direto Frota presente? É, show Recife em 1-2685 ou TR 2545, solicitando o mesmo. Ok, 1-2685, 2545, uma boa noite. Maíndia, o portão confirme. Uno ou Uno? 01, não me escuto. Alfa Índia para 0, Uno. É 747, confirma a saída, seria agora ou Adael? Saída é agora, senhor. O senhor está na proa de Adael. Ok, então desculpa, corrigindo. Vai voar agora e dá presente. Oi, Eval, autorizado Eval, dá presente. Eval, dá presente. De controle? Não escuta, prossiga. Autorizado pro de Gonza. Oi, Gonza, o 6747. Eu peço desculpa aí, causou algum transtorno aí. Ah, nada. Chame o mesmo Recife agora em 1288, ou TR em 264, tem bom voo. 288-264-6747. Boa noite. Uno 606 está autorizado em ILS, forma estabilizada. Tem forma de luz estabilizada, 606. Salvador, o Master Top 9843, Guarulhos 380, informação Bravo, está pronto para copiar. E Guarulhos 400, né? Confirme. É, o Master Top solicita o 380. E 380, aguarde copiar na escuta. Via Upper Whisky 58, positivo? no plano aqui tá pelo que 50 ainda, que nesse horário é obrigatório é 58. Tem que verificar com a companhia, porque como tá dentro do horário que o meu plano prevê uma rota, o cara tem que fazer uma CHG, mas eu vou checar a sua autorização com o Recife. Estimativo, já foi feita a CHG pela companhia. MasterTop 9843, pronto a cópia? Matheus. Autorizado 380 nível para Guarulhos, na Turística 58. Decola a curva à direita, saída é agora e transição Gonza. Aciona o código 5575 e o controle 1935. MasterTop 9843, autorizado Guarulhos, nível 380 pela Turística 58. Decolagem, curva direita, subida gole, transição Gonza. No transponder 5575, controle de saída 119.35. MasterTop 9843 está pronto para acionar e pushback. Autorizado, puxa acionar, chama táxi. Camará para o táxi, MasterTop 9843. 06, estabilizando a ILS. Também torre agora 18.6, tem bom posto. Obrigado, até a decolagem. Torre Salvador, boa noite, gol 606. 606, avistado final, reposta 3 checado, final 0. Batalhamos. Travado, gol 606. Filho pouso no zero, vento 080 graus, 8 nós, gol no 606. Obrigado, Leuri Pouso. Sono 59 direita, táxi Alfa e Juliette, portão 8, na minha escuta. Alfa Juliette, escuta o 609. Estimativo, portão vai ser 8. Portão 8, obrigado. táxi, o Master Top 9843, com 3 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia. Sim, está livre o táxi e a Juliette Alfa até o ponto de espera da 190, estamos prontos para a decolagem. Juliette Alfa até o ponto de espera da 190, Master Top 9843. Master Top 9843, se aproximado do ponto de espera na pista 190, pronto. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 10 nós, Master Top 9843. Autorizado a decolagem na pista 190, Master Top 9843. Master Top decola 07, controle 19 da sinal 35. 935, Master Top. Top 9843. Master Top, controle Salvador. Top, controle Salvador. Controle Salvador, muito boa noite, Master Top 9843, está cruzando meia dúzia de mil pés, Gole Gonza. Confere, suba ao 380 agora em vigilância. 380, Master Top 9843. Chame Recife, 1288 ou 264, tem bom voo. 288-264, obrigado, tenha um bom dia. Informação Bravo, Paraguai, 300. 0 Guarulhos, aguarde copy, ajuste 1008. 1008, a saída, Polaro, minha prevista pelo 58, saída é a Gole e transição Gonza. Gole, Gonza, ok.